caixa preta, o que tem na caixa preta? Quem que pagou? Quem se calou? Quem é que financia? Quem se beneficia? Quem que pagou? Quem se calou? Quem é que financia? Quem se beneficia? CPI da imprensa, quem é que vai querer? Essa caixa de Pandora se abrir só vai ceder. CPI da imprensa, quem é que vai querer? Essa caixa de Pandora se abrir só vai ceder. Quem que pagou? Que tem na caixa preta.